Fingi que morri para ver de todos quem mais chorava, e vi que minha mulher, a mãe dançava e cantava. E vi que minha mulher, a mãe dançava e cantava. Bate à porta o armador, que vem trazer o caixão. Elas em gritos de dor desempenham um papelão. Elas em gritos de dor desempenham um papelão. E depois ele foi embora, cheio de dor e desconforto. Já nenhuma delas chora e toca a vestir o morto. Já nenhuma delas chora e toca a vestir o morto. Ai, a farpela era apertada, que até me punha encolhido, pois tinha sido comprada a um tipo já falecido. Pois tinha sido comprada para os lados do Carvalho. Ah, mas a sogra pega exato, pensou bem e de repente descoseu o casaco atrás para abotoar bem à frente. Descoseu o casaco atrás para abotoar bem à frente. Depois foram para a cozinha, sem respeito algum por mim, comeram uma galinha. Depois cantavam assim, comeram uma galinha. Depois cantavam assim. O que se leva desta vida é o que se come, é o que se bebe, é o que se brinca, já. O que se leva desta vida é o que se come, é o que se bebe, é o que se brinca, já. E só se for deitar depois de ter escoado um valente garrafão, eu então muito zangado de óculos, um guata sanhado, saltei fora do caixão. Saltei fora do caixão, mas para não fazer chinfrim, sei deixei um cartão, que a sogra dizia assim. Sei deixei um cartão, que a sogra dizia assim. Querida sogra, é justial, para cantar e para sambar. Bom, mas para não estar a cheirar mal, o morto foi passear. Para não estar a cheirar mal, o morto foi passear. E não volto mais aqui, já vi bem o que isto é. Guarda lá o caixão para ti, que eu morrendo vou a pé. Guarda lá o caixão para ti, que eu morrendo vou a pé.